Vox apresenta Do Cartucho, especial Halloween. Meus queridos nerds, começando mais um Do Cartucho especial Dia das Bruxas. E como é de praxe de um podcast de games, vamos falar um pouco sobre jogos de terror, comentar um pouco sobre jogos antigos, jogos novos e a sua influência, seja no cinema ou na literatura. Eu sou o Diego e trago o queridinho da galera novamente na versão tenebrosa. Queridinho da galera é muito bom, cara. Não tem como uma pessoa queridinha da galera ser como... Nossa senhora, eu sou tão efusivo, você é tão de boa. Obrigadão. Bom, eu assim, quando eu comecei a estudar sobre o tema pra gente fazer juntos, a gente chegou num consenso de ter uma base em cima do Silent Hill, que eu acho que é o jogo que tem mais, assim, um ambiente terror psicológico, né? E até onde eu sei, e até onde você também pesquisou, ele teve uma grande influência não só na literatura, como no cinema. Você chegou a verificar um pouco mais essa, como posso dizer, essa influência do cinema no jogo do Silent Hill, por exemplo? Sim, sim. É até um filme, uma coisa escada que eu baixei em inglês. Jacob's Ladder. Isso, exatamente. O Silent Hill se baseou bastante nele. Claro que teve várias influências, né? Como, por exemplo, Lovecraft, também é uma grande influência pro jogo. Os filmes dos anos 80. No caso, a gente ia começar a falar lá do início da história dos games de horror e Caramba 4, mas Silent Hill, ele é um ponto importante mesmo. Foi ali que, hoje em dia, você vê um monte de jogo indie de horror, até que imita o próprio Silent Hills, ou tem... que tenha zumbi, que tenha qualquer coisa, ou que não tenha nenhum tipo de monstro ou ação de fato, né? Todos esses jogos, eles têm como influência principal Silent Hill, né? Então acho que é por isso que é importante a gente falar desse jogo. Então vamos voltar um pouco no tempo, né? Um pouco da história dos jogos, sei lá, acho que começou bastante com os Adventures, né? Aquela coisa meio point and click. Sim, sim. Do que eu me lembrei agora, a princípio, o primeiro Silent Hill mesmo, Resident Evil 1996, que eu acho que é o que mais contém horror. Mas antes dele, não pode esquecer do Alone in the Dark, né? Ele foi até influência pro Resident Evil. Era cenário pré-renderizado e o personagem em 3D. Foi o pioneiro mesmo a fazer esse tipo de esquema gráfico, né? Eu lembro quando eu vi numa revista, os caras falavam como se aquilo fosse de fato o futuro, né? Porque o pessoal não sabia muito bem como é que trabalhava com CD, né? Na época que começou, né, os jogos de CD, né? Não tinha essa noção. O Sega CD, ele colocava filme, né, de animação, porque não sabia o que colocar no Sega CD, né? Sim, sim. E recebeu várias críticas na época, porque a qualidade de que eles faziam dos vídeos era horrenda, né? De jogos até, jogo até de horror, eu não lembro muito bem o nome. Teve um jogo que foi remasterizado pro PlayStation 4, que ele é horrível, né? Um filme trash com umas meninas seminuas e tem uns vilões que entram na casa pra assassinar elas. Mas imagina, tipo, atores de pior qualidade, pior nível possível. Era bem ruim. Aí foi o jogo Myst, que era tipo... era um jogo de puzzle que você vagava por uma ilha, né? Então ele tinha cenários pré-renderizados. Vários outros jogos da época, como você disse no point click, né? Desenvolveram essa ferramenta, esse motor gráfico, né, que eles desenvolviam, que tinha essa capacidade de usar imagens, um fundo 2D, né, desenhado, e os personagens em 3D. E aí Alone in the Dark, ele usou esse artifício. Antes disso, a gente já tinha alguns jogos, né, antigos. Acho que o Clock Tower deve ser um desses jogos. Um jogo de horror. Tá certo que na época do NES, até pela... tudo, sempre vai envolver um pouco a capacidade do console, né? Tem algumas questões que você vai depender da potência para conseguir passar uma realidade naquela cena, para que você consiga sentir medo, né? Tanto que eu joguei muito jogo de horror no PlayStation 1, no PlayStation 2 também joguei, aí chegou no PlayStation 4 quando o nível de realismo era tão forte, tem hora que você solta o controle e fala, não, não vou jogar isso. Tem amigo meu também que até pôde testar o Resident Evil 7 em óculos de realidade virtual. E o cara, ele sempre jogou muito jogo de terror, mas esse específico ele não conseguiu jogar com óculos de realidade virtual, porque quanto mais, né, fotorrealista aquilo, quanto mais imersivo é, mais medo te dá, né? Então no NES até teve Clock Tower, só que, né, pela quantidade de cores que o console obtinha e tudo mais, ele não tem aquele aspecto tão, tão tenebroso assim, né? Mas tem uma história interessante, é um jogo muito bom. Olha, eu já vi muito jogo indie de terror que dá medo. Por mais que seja aquele gráfico bem indie mesmo, eu falava, caraca, os caras conseguiram trazer isso num jogo como esse, né? Acho que depende muito da maneira como se faz. Mas de qualquer forma você vê, tipo, um jogo indie hoje em dia, por mais que o estúdio seja pequeno, ele tem uma qualidade gráfica muito superior a um jogo de PlayStation 2, por exemplo. Mas mesmo no PlayStation 2 tem jogos como é o Fatal Frame, são jogos que são bem interessantes, dão bastante medo, sim. É claro que o indie não vai superar, por exemplo, o Silent Hills, né, quando saiu, você mesmo não conseguiu jogar, né, de tão difícil e medo que o jogo dá, né? É, não, mas tem até o... Eu não sei qual é o tamanho do estúdio, mas tem o Layers of Fear, alguma coisa assim. Ele é bem semelhante ao Silent Hills. Claro que ele não chega aos pés do que seria o jogo se ele tivesse sido lançado, muito mais completo e tudo mais. Mas é até que ele chega graficamente e dá medo também. É bem interessante. Assim, pra entrar numa outra vibe de jogos, né, acho que a gente podia falar um pouco mais sobre uma lenda urbana que foi um grande fenômeno, não sei se foi 2012, 2013, que foi o Slenderman, né? Tiraram de uma lenda urbana, fizeram um jogo, aquela coisa de pegar papéis na floresta, o jogo fez tanto sucesso que teve a continuação. O que fez esse jogo ser tão fenômeno assim, né? A questão do youtuber mesmo foi um dos fatores principais, sabe? O pessoal poder assistir outras pessoas jogando, né, acabou viralizando. Deve rodar bem qualquer máquina, né? Sim, sim, sim. Viralizou bastante porque, por conta dessa popularidade. Na época tinha uma porrada de youtuber game, não só aqui no Brasil, lá fora, principalmente. E o pessoal adorava fazer vídeo desse jogo. E tem uma coisa que... O que me irrita muito nesse jogo é que, sei lá, ele não é aquela coisa que dá medo que nem o Silent Hills. Ele é muito jumpscare. Você tá lá pegando papel, do nada aparece o Slenderman na tua frente. Tipo, do nada ele aparece, né? Aleatório e dá aquele susto. Não é aquela coisa que você fica com o cu na mão o tempo todo. At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation had become the largest commercial entity in the United States. 9 out of every 10 homes contain its products. Its political and financial influence is felt everywhere. In public, it is the world's leading supplier of computer technology, medical products, and healthcare. Unknown even to its own employees, its massive profits are generated by military technology, genetic experimentation, and viral weaponry. E aí a gente tem também a concorrência, né, do Silent Hill, que sempre foi o Resident Evil. E como a gente falou, né, ele também foi bastante divisor de águas nisso. Com certeza, com o tempo, ele foi perdendo o horror e ganhando mais coisa de ação, né? E agora voltando de novo com o horror. O que você acha dessa saga Resident Evil? É engraçado porque não dá pra gente acompanhar, né? Porque ele voltou pro horror, mas a DLC de graça que saiu pra ele é um Call of Duty, praticamente. Então, vai virando toda hora essa chave, né? Mas mesmo assim, no 1 ainda a questão de ser um jogo de tiro nele é sempre bem lembrada durante o jogo. Eu acho que ele sempre teve o pé na ação. Eu gostei do Resident Evil 7, mas acho que eles têm que achar um meio termo entre a ação e o horror. Eu não acho que o jogo seja tão focado assim no horror e da forma com que o Resident Evil 7 se desenvolve, sabe? É um jogo interessante, mas ele não deixa de ser Resident Evil, ele tá dentro do universo, corresponde a todas as características que o jogo tem. Ele só não tem um personagem que é tão... não militar treinado nem nada. É a única diferença dele praticamente com os outros jogos, né? Mas a forma que o jogo vai se desenvolvendo, eu acho que dá pra trabalhar de outra forma. Talvez agora com a DLC que tá saindo de graça, que é mais focada no Chris, né? Que vai ser o personagem, se não me engano. E ele vai ter muita arma e munição e tudo mais, então talvez eles consigam fazer algumas coisas interessantes. Pelo vídeo de gameplay que eu vi, eu não achei tão interessante, eu achei muito frenético. Eu acho que eles tinham que ter contado meio termo, não é 880. Não dá pra você fazer um jogo que praticamente você não pega numa arma. E uma DLC é que você vai ter um arsenal todo pra você disponível, né? Eu acho que dá pra achar um meio termo aí. É, o jogo, ele pode te dar o poder, te dar o controle, sabe? E ainda assim te dá medo. Não tem porquê, não. Eu lembro que tinha um jogo que tinha bastante munição até. O Doom 3. É, o Doom atual, ele não tem medo nenhum, não tem nada envolvido. Mas o Doom 3, ele era bem escuro, ele era... ou você atirava ou você usava a lanterna, era uma coisa meio burra. O pessoal falava, você tá no espaço e não consegue usar os dois ao mesmo tempo, passar uma fita na lanterna e na pistola, tá ligado? É, mas ele dava medo, sabe? Ele tinha um clima, assim, bem interessante. Um jogo da hora. E ainda assim, ele tinha uma jogabilidade bem dinâmica. Você tinha o poder de usar várias armas e atacar e o caramba 4. Mas mesmo assim, ele... Você sentia que os inimigos estavam impondo respeito, sabe? Aí, talvez o Resident Evil pudesse encontrar um meio termo, assim, seria interessante. Então, eu não lembro o nome do japonês agora, que quando ele foi criar o Resident Evil 4, ele que tinha essa ideia de voltar a fazer uma coisa mais terror. Só que, né, a Capcom falou, não, vamos ganhar dinheiro com o que se tornou e faz o que tem que fazer. Tanto que depois, quando ele saiu da Capcom, ele fez o The Evil Within, né, que ele segue um pouco a premissa até do Outlast, né, que é outro fenômeno, mas com, mas sei lá, um pouco até diferente, né? Não sei se eu me expressei bem, mas o The Evil, ele tem essa coisa que era pro Resident Evil 4 ser, que ele é outro que também bebe na fonte do Lovecraft, né? Aquela coisa de você entrar numa casa, tem aqueles personagens tenebrosos e tal, ele é bem interessante, né? E se você reparar, ele até parece um pouco com o que é o Resident Evil 4, até o personagem lembra o Leon, isso que eu achei interessante do jogo e é realmente um jogo de terror. Uhum. Tem um jogo agora, nossa, pra eu lembrar, Code Fear. É, ele foi lançado pela própria Capcom. Acho que, ah não, até a Ubisoft, foi um lance um pouco complicado. É, eu lembro que tinha algum envolvimento da Ubisoft e a Capcom nessa época. É, depois eu vou pesquisar a respeito, aí eu explico melhor. Tanto que o Resident Evil 4, ele foi distribuído pela Ubisoft em algumas plataformas. Se eu não me engano, no próprio GameCube, quem distribuiu o Resident Evil 4 foi a Ubisoft. É, não sei que lance colaborativo foi isso. Ele foi lançado primeiro no GameCube, mas é a mesma coisa. Ele era melhor no GameCube, ele, melhor assim, performance, questão gráfica, essas coisas. O jogo, ele é diferente no GameCube? Eu lembro que quando vi as imagens, depois joguei no PlayStation 2, eu vi que ele tinha uma pegada diferente. Parecia que ele era mais escuro antes. Não sei te explicar exatamente o porquê, cara. Depois eu vou ter que ler coisas da época. Tem as capas aqui, depois você pode até procurar. Resident Evil 4 Ubisoft. Tá lá, Capcom, Ubisoft, foi lançado assim mesmo. Os dois dividindo a capa do jogo. Por quê? Não sei. Mas bem, a Ubisoft já lançou um jogo chamado Code Fear. Agora em que ano que foi? Resident Evil 4 foi em 2005, Code Fear. Estou usando o computador aqui porque ainda bem que, né? 2005 mesmo, mas foi um pouco antes. Code Fear saiu antes do Resident Evil 4. Ele foi o primeiro jogo que usou essa frescura maravilhosa da câmera no ombro do personagem. Então eles implementaram a câmera no ombro nesse jogo, foi o primeiro jogo a utilizar isso. E aquele laserzinho que sai da ponta da pistola também, que indica mais ou menos a sua mira, sem ter que usar uma mira igual o Counter-Strike ou qualquer jogo de FPS usa aquela mirazinha no meio da tela. Depois, se você quiser até colocar algum gameplay do Code Fear, eu te mostro. É, mano, exatamente a mesma coisa. E o começo dele é dentro de um barco. O jogo inteiro é dentro de um barco. Spoiler. Aí tem uma chuva desgraçada e o barco tá balançando. E aí a sua mira também balança de uma forma bem realista, sabe? É um pouco difícil você conseguir mirar porque tá aquela balança pra cá e a chuva entrando. E é uma qualidade gráfica muito boa, é um jogo muito bom. Ele é, acho ele um pouco mais terror mesmo, é zumbi mais clássico. É muito legal, cara, muito legal mesmo. Não sei qual foi o envolvimento da Capcom com a Ubisoft, mas eles puxaram muita coisa desse jogo pro Resident Evil 4. É, só para frisar uma coisinha, o Resident Evil 4, ele era um projeto, agora eu esqueci o nome do japonês, infelizmente. É, o mesmo japonês que estava participando do 1, do 2, esse japonês ele fez um projeto do Resident Evil, do 3 também, né? Ele fez o protótipo do Resident Evil 4. E a Capcom, ela viu e odiou. Porque eles sabiam que eles iam ter que migrar pro 3D, porque eles fizeram alguns spin-offs, né, do Resident Evil para testar as mecânicas, fizeram Zero. Acho que teve, pode ver, tem uma porrada assim. Eles tentaram usar o máximo possível, só que eles sabiam que o 4 eles iam ter que fazer alguma coisa realmente diferente. Então por isso que eles lançaram vários spin-offs e não colocaram o número oficial. Então quando esse cara mostrou o protótipo do Resident Evil 4, ninguém aceitou na Capcom. Quando não aceitaram o jogo dele como Resident Evil 4, ele alterou. E aí esse jogo virou o Devil May Cry. Se você for ver o gameplay do Devil May Cry, se você jogar o Devil May Cry 1, 2 ou 3, você vai reparar a questão da mira dele, mas lembra muito o sistema que era no Resident Evil, que você apertava tipo L1 e ele meio que mirava automaticamente nos inimigos, sabe? É bem parecido, então ele queria fazer um gameplay mais daquela forma, sabe? Então seria completamente 3D, mas aí a câmera ia ficar numa posição específica e você ia meio que ter áreas, né, umas arenas onde você iria usar os botões lá pra mirar nos inimigos, mas não com a câmera no ombro, sabe? Ia ser um meio termo, né? É, ia ser o 3D e o antigo estilo do Resident Evil, que você tinha um personagem de vários ângulos. Teve até umas entrevistas recentes com esse japa aí, mas ele odeia falar do Resident Evil 4, que foi cancelado, ele odeia. Porque o pessoal tem muita curiosidade e queria ver como é que era pra saber se era tão Devil May Cry ou não. Creio eu que não, creio eu que como ele tipo, se libertou quando chegaram e negaram aquele jogo, né, que seria o Resident Evil 4, quando falaram que não era pra ser, eu acho que ele decidiu, ah, então eu vou descambar pra algum lado. E é interessante isso, porque quando ele descambou pra esse lado, quando ele criou características, né, que aí é combate melee, né, combate com espada, combate de tiro também, e uma velocidade, né, a quantidade de botões que você aperta tão incessante para conseguir combater todos os inimigos, ele criou um gênero novo, que foi o hack and slash. Começou praticamente aí, né? Que sempre que a gente fala que alguma coisa começou, sempre tem alguma referência anterior, né? Então o Devil May Cry foi o primeiro hack and slash. Isso, e nasceu de um aborto do Resident Evil. Aquele filho que todo mundo fica olhando assim de longe e tal, virou alguma coisa, né? É, e aí você vê, aí a influência saiu que nem louco, né? Aí o God of War existe por causa disso, você vê que, né, vai uma coisa puxa a outra. Mas bem, é isso. Verdade. E, bom, a gente tem até um RPG focado no terror também, que é a saga, pelo menos a trilogia Parasite Eve, né? Da Square Enix. Sim, era muito bom. Ele era um bom meio termo entre a ação e o terror, eu acho. Sinceramente, eu acho que aqueles especiais eu nunca consegui compreender direito na época. E falam que o jogo do PSP, que é o, na verdade nem chama Parasite Eve, é Anniversary, alguma coisa assim, é muito bom também. É, o nome dele acho que é Terceiro Aniversário, alguma coisa assim. É, então tem alguma conclusão sobre jogos de terror, alguma recomendação pra quem quer jogar jogos de terror no mês de outubro? No mês de outubro? Agora? Opa, não, recomendação eu não tenho nenhuma. Mas é, Halloween tem pra todo mundo. Vai ter Halloween agora no o evento, né, no Overwatch. Então vai ter uma porrada de skins e o Caramba 4. Provavelmente vai ter até umas missões bem interessantes no jogo. Todos os jogos online tem essas paradas também, né? Que é uma data importante. Jogo de horror agora, bem, eu não tô com nenhum em mente, cara. Provavelmente a PSN vai fazer algum evento também, alguma promoção louca. É, vai ter alguma coisa pra jogar. Tem um joguinho, cara, depois se você puder colocar na edição o vídeo, eu joguei ele recentemente. Não peguei forte pra fechar porque eu tô meio atrapalhado. Mas é Little Nightmares. São serizinhos pequenininhos, que tipo, são tipo criancinhas. E aí o jogo, ele é tipo 2.5D, sabe? Você pode meio que caminhar, mas é meio só pra frente e pra trás. E você tem que fugir de uns caras meio grandes, uns monstros assim, que eles comem essas criancinhas. É bem dark, mas é muito louco, cara. É muito bonito mesmo. Legal, com certeza vai estar aí também na de indicação. Bom, então tá aí, né? Um podcast barra vídeo bem rápido sobre esse especial, né? Pretendo lançar pelo menos um podcast desse pela semana de outubro, né? Você vai ter um a cada, talvez segunda ou talvez sexta, sempre vai ter um ali pra você, não só sobre games, como literatura, quadrinhos, filmes, etc, etc e tal. E, bom, aquele esquema, né? Com certeza, quem é saudosista, veja no canal, e quem não puder ver no canal, baixe o podcast só em áudio, que também vai estar disponível aí pra você ouvir enquanto está no trem. Lembrando que o canal mudou de nome, né? Agora estamos, né, indo para uma outra vertente, né? Uma evolução até do que já foi uma vez o Nerding About, tornando-se agora o Nerdvox. Então é isso. Eu me despeço por aqui. E curtam, compartilhem, aquela coisa de sempre. Ah, é. Pô, joguem bastante, aproveitem os tempos que você tem, pessoal. I'm going to go to the hospital.